Solo Salvador, bom dia, 3520, informação, posição 3, pronto pra conta. Bom dia, autorizado Aracaju, nível de voo é o 180, saída Puca, Jamo após Jamo direto, apenas corrigindo nível 190, ok? Nível 190, Puca, Jamo direto Aracaju, saída, decolada 10, curva esquerda, transponder 5536, controle 120, decimal 8. Autorizou Aracaju 90, Puca Jambo, direto, decolada 10 esquerda, 36200, 735. Faz ponto, são 3520. Pode estar aqui, são 3520. solo 2320, passe taxa, 0, 7, 8, a bordo, 2 horas e 7, 7. Tuita bordo? 7. Taxa à direita, via Índia, ponto de espera, torre 1895, 1016, 15, 3520. Salvador, boa noite. 3520, boa noite. Além da cola, pistão no zero, vento 160 graus, 10 nós. Chame 1295 para cópia. Decolado hoje 21 no controle 120 decimal 8. Terceiro 8, obrigado, até daqui a pouco. Bono 173, nosso confere autorizado Guarulhos, via rota apresentada no plano, nível de voo 360, saída da El, Leda, após Leda, Motiva. Decola pistão no a zero, primeira curva direita, transponder 5542 e o controle Salvador 120 decimal 8. Reta apenas confirmando a rota conforme apresentada no plano, ok? Pode pronto, gol no 173. Charlie Fox Juliette, a sua identificação, chama para descida via corredor. Autorizado, descida 090, permanecendo na chegada máxima. Autorizado. Bravo, Salvador, prossiga. E a chegada a mar e chama para descida, Vitor Charlie Bravo. Chama agora Recife 126.85, alterna 12545. 2625. Charlie Foxtrot Juliette, voa posição Itapa. baixo para 4.000 pés 2016. Às 3 da tarde, e a parte ruim, a ponte espera, é poste pronto, ajustando no 0, 1 no 6, o 1 no 7, 3. As 3 autorizadas na área de colapso estão no 0, vento no 70 graus, 1, 2, 9.